Papa Tango Romeu Tango Golf, a sua identificação. Tem condições Joana Prado VR de Salvador? Gente, pro do VR de Salvador, Romeu Tango Golf, reporte visual com campo. Tango Golf no ajuste 1011. Bom, a ideal seria pro 245. Tá autorizado pro 245, no Tango. Salvador, é o azul 4007. Salvador, é o azul 4007. Azul 4007, eu tenho aqui já autorizado 380 repetitivo para o Rio de Janeiro, aceita? Aceito. Então, azul 4007, está autorizado 380 para o aeroporto do Rio de Janeiro, aerovia Amper Whisky 50. Após a decolagem da pista 10, curva direita, saída da EL, transição de Né. O transponder é o 5452 e o controle opera em 119.80, proteja. Confirmando o transponder. 5452. Ok, autorizado Salvador, Rio 380, confirma plano, aerovia Upper Whisky 50. É, após a decolagem da 10, curva à direita, saída da EL, Sedné. 5452 é o transponder, 198 é o controle Salvador, o azul 4007. O 4007 correto, deixa eu entrar para o puxo acionamento no portão 8. Sim, a gente vai reportar pronto o puxo de acionamento, só confirmando a pista 10 mesmo, né? Pista 10, firma. Sim, a gente está a informação Golf do Atis.